o canal do YouTube da Rádio do Índio, bebê. Com o meu podcast, o Fala com a Boneca. Ó, estreia em setembro, hein? Toda semana, um convidado repetaculia. A partir de 1º de setembro, Tupi 90 se movimenta, reinventa. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. O Rio de Janeiro ouve o show do Clóvis Monteiro. As notícias da manhã estão aqui, as notícias da manhã. Começou o nosso show. Estão na rádio e no site da Tupi, as notícias da manhã. Voltando de volta redonda, a famosa fonoaudióloga Márcia Nader. Bom dia, tá ligada em 96,5 da Tupi. Doutora Márcia Nader, a partir de 1º de setembro, segunda-feira que vem, o seu amigo Clóvis Monteiro, às 10 da manhã, hein? De 10 ao meio-dia, o show positivo do rádio. Esse é o momento que depois você vai rever nas redes sociais o Felipe Melo e os principais fatos desse 26 de agosto, terça-feira. Vamos lá, bom dia, Felipe, mais uma vez. Bom dia, Clóvis Monteiro, bom dia família Tupi. O gabinete de segurança de Israel se reúne daqui a pouco para decidir se prossegue os ataques na faixa de Gaza para desocupar a cidade de Gaza. Lembrando que ontem o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu pediu desculpas, disse que foi um trágico acidente, o bombardeio a um hospital que terminou com 20 mortos, entre eles 5 jornalistas. Já aqui no Brasil, daqui a pouco, às 9 horas, será instalada a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar o escândalo do INSS. Lembrando que foram pelo menos 6 bilhões desviados dos aposentados, foram 5 milhões lesados. E a Procuradoria-Geral da República pediu que a Polícia Federal monitore 24 horas por dia a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília, alegando que ele está apenas a 10 minutos da Embaixada dos Estados Unidos e pode tentar fugir e pedir asilo político. Aqui no Rio de Janeiro, prossegue a Operação Contenção. Aliás, a gente faz o alerta para aquela região da Penha, de Cascadura, de Madureira, tomar cuidado. Polícia Civil e Polícia Militar estão neste momento em 12 comunidades e já há registro de tiroteios. Inclusive, uma bala perdida já atingiu um apartamento na rua Bernardo Taveira, atrás do Carioca Shopping, na Vila da Penha. Clóvis. Obrigado, Felipe Melo. Na audiência gigante do show do Clóvis Monteiro. Alô, Luciana, cabeleireira do Salão Vogue. Bom dia, Luciana. O seu colega, o Valdir Lei. O Valdir, meu barbeiro, né? Ele tá mandando um bom dia pra todo mundo do Salão Vogue. Eu gosto muito do Souza. O Souza tá sempre lá de olho no movimento, né, Souza? E elegante, o mais elegante de todos ali. Alô, Luciana, cabeleireira. Alô, pessoal do Salão Vogue. Alô, Valdir. Bom dia. O Jôni Belalfi garante que vai ficar comigo às 10 da manhã. Ele mora em Copacabana e ouve todo dia a Rádio Tupi. Coloca aí o zap do Jôni Belalfi, por favor, Tiago. Clóvis, bom dia, Clóvis. Estou ligado aí que você vai mudar o seu horário, né? Das 10 às 12 horas. Vou estar sempre presente contigo. Até, para mim, até melhor esse horário. Para mim ouvir, vou divulgar a todos os meus amigos. Tá? Se caso você queira mandar aí um vídeo, um áudio, eu repasso para todos os meus amigos. Eu tenho aí mais de 800 apps. Isso do Chuiro e a POC. Outra coisa, você vai fazer algum tipo de coquetel aí, alguma coisa assim? Você me fala. Tá bom? Já pensa em comida, o pessoal tem mania de pensar em comida e bebida, é uma loucura. Vou fazer um vídeo pra você então, Johnny. Atenção! Alô, meus amigos, aqui é o Clóvis Monteiro da Rádio Tupi. Você é contato? Você é amigo do Jôni Belalfi? Ele está mandando esse vídeo para você para fazer um convite. O show do Clóvis Monteiro, em setembro, de 10 ao meio-dia. Obrigado, Jôni Belalfi. Obrigado a você que é contato, que é amigo do Jôni Belalfi. Grande abraço. Setembro, de 10 ao meio-dia, o novo horário do show do Clóvis Monteiro. Eu conto com você. Ok, ficou bonitinho. Mudando de assunto. o Jean Vinês, o talento do humor, da descontração, né, da homoafetividade. O Jean Vinês está comigo, ele traz com ele dois convidados, a Dona Bete Fofoqueira e o Milton Cunha da Tupi. Vamos começar com a Dona Bete. Bom dia, Dona Bete Fofoqueira. Bom dia, Cláudio Monteiro. Bom dia, Cipão, que é o Felipe Melo. Ah, bom dia, Tiago. Bom dia, Gilson. Bom dia, Jaque, que tá lá dentro. Muito bem. Destaques das fofocas. Vou começar falando, sabe de quê? De Amauri Lourenço, o ator da Globo, que tirou uma foto quase pelada ontem. Eu não sei quem é. Ele é o ator que fez o Ramiro na novela Terra e Paixão. Foi um sucesso. Ah, né? Continuo não sabendo. Ramirão, bonitão, né? Peão. É. Ele tirou uma foto pelada e postou. Fala da Vanessa Camargo. O Ramiro era aquele que tinha um caso com o menino lá da Casa Noturna, mesmo, lá? Esse mesmo. É, não, não lembro, não. Ah, realmente. É. Então, mas tudo bem, vamos lá. Vanessa Camargo, que não vai ficar nem com o Dado Olabella, nem com o Luan Pereira. É outro bofe que ela vai ficar. Sei. Falar também do nosso querido Celso Portioli, que disse que vai se aposentar, gente. Ah, não, é muito novo ainda. Vai se aposentar. Dessa profissão, a melhor profissão do mundo é apresentador, gente. Não faz porra nenhuma, ganha bem. É lugar, falando sério, todo mundo tinha que ser apresentador pra ver o que é bom. Não, sério mesmo, mexe com a vaidade do cara. É. Né? Fica todo ali. E outra coisa, ó, o Serginho Grosma, a gente ia botar ontem, não deu tempo no programa, ele foi homenageado no programa Silvio Santos com a Patrícia Abravanel. E ele disse o seguinte: que se depender dele, ele vai fazer o que o Silvio Santos fez. É verdade. Vai morrer. Não! Não! Se depender dele, ele não vai se aposentar, ele vai trabalhar até o fim da vida, entendeu? Para com isso, você... pelo amor de Deus, desculpa, pessoal de casa aí, velho. Até engasguei, menino. É, você sabe que eu procuro ser educado, prático, controlado aqui. Eu não gosto de ficar falando barbaridade. Agora, as pessoas que me colocam na equipe... Vai fazer o quê, né? É? Não pode. E cá, como é que consegue emprego da Tupi? Você aplicou pra cá, ficou na fila? Como é que faz? Como mandinga, é que você chegou aqui? Mandinga. Porque a Gilza chegou de paraquedas, sabia? Ela não foi escolhida. Eu fiz um despacho com o nome de todo mundo lá, inclusive. Ah, é? Emprego, é. Uhum. Verdade. Tá bom, então. A próxima fofoca, Dona Bete. Vou falar sobre o Ed Motta, meu. O cantor Ed Motta. Ed Murphy? É o Ed Motta. Ah, Ed. Ele deu uma entrevista. Quem é o Ed Motta? Ed Motta é um cantor maravilhoso da MPB, né? Ele tem parentesco com alguém famoso? Tem. Ele é sobrinho do eterno, é sobrinho de sangue do eterno Tim Maia, né? Ele é filho da Luísa Motta, que é irmã do Tim. Olha. O Ed Motta disse que sua relação com o Tim nunca foi muito boa, na verdade era horrorosa. Porque o Tim Maia defecava e andava pra família, né? Não queria saber. Só queria saber lá. Essa hora é ótima, é só tomando café, é ótimo usar esse sistema, muito bom. E andava, tá. A família toda, só queria saber. Agora dele. O pessoal tinha esquecido, lembrou de novo. É. Mas peraí, vai em frente. Olha a risadinha, olha a risada dela. Aí ele disse que o tio dele fazia isso tudo, né? Não tava nem pra família. E ele entendeu, porque sabe que artista tem essas coisas, tu. Artista, na vez, não tem tempo pra família. Mas eu sei a verdade, porque aqui não se dá bem com o tio. Sabe por quê? Por quê? A fofoca antiga. Essa era pra contar depois, imagina. Fofoca antiga. O que é? Ele pegava a mulher do Tim Maia. É mesmo? Tio. Em família? Em família. Que barbaridade. Por isso que o Tim Maia não falava com ele. Aí é que eu falo a verdade. Como diria o Steve Wonder, eu só acredito vendo. Agora são 8h42 do relógio da Tupi. Show do Clóvis Monteiro. Quem fala é o mineirinho Alexandre Pires. Quem fala é o Sione. Um grande beijo da mão. Alô, gente, aqui é o Zeca Pagodinho, passando para lembrar que em setembro o show do Clóvis Monteiro começa às 10 da manhã. Eu vou estar ouvindo. Valeu, Clóvis. A partir do dia 1º de setembro, o show do Clóvis Monteiro será às 10 da manhã. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Destaque, Sentinelas da Tupi. Oferecimento Megabox. Só o Megabox tem mega ofertas para você. PGR defende reforço de policiamento próximo à casa de Jair Bolsonaro. Esta e outras notícias às 8h55. Você encontra ovos brancos cartela com 30 unidades, R$16,49. Brócolis americano ou couve-flor, unidade, R$4,95. Tomate italiano ou tomate carmen, quilo, R$5,95. Mexerica rio, quilo, R$6,95. Mamão formosa, quilo, R$5,95. Morango, 250 gramas, R$5,95. Maracujá, quilo, R$9,99. Coco verde, unidade, R$1,99. Megabox, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Tá com dificuldade? dificuldade para ler no celular ou precisa esticar o braço para enxergar? Então chegou a hora de cuidar da sua visão com as lentes multifocais Varilux XR. Desenvolvidas por inteligência artificial, elas são personalizadas e oferecem visão nítida em movimento e em todas as distâncias. Com o programa Você de Varilux, você escolhe a oferta que mais combina com você. 50% de desconto no seu primeiro par ou dois pares pelo preço de um. Não perca, fale com seu oftalmologista. Varilux, a lente multifocal número 1 do mundo. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Leite integral Italac, litro 4,47. Óleo de soja, soia 6,79. Açúcar Guarani, quilo 3,79. Mussarela processada, peça ou pedaço, quilo 26,90. Filé de frango levo envelopado, quilo 13,98. Aproveite os últimos dias da semana da limpeza Guanabara. Vai lá! Setembro, o show do Clóvis Monteiro, em novo horário. Lições da manhã. Super Rádio Tupi, 90 anos de uma nova história. Café reforçado. Pra semana começar. Economia todo dia é dia. Promoções de segunda e terça. Café Pilão, R$32,90. Leite em pó Fazendas do Rio, R$11,98. Cremosi 500 gramas, R$4,99. Cream Cracker Chester, R$4,99. Rosquinha Mabel, R$3,99. Biscoito Wafer Minueto, R$1,99. Peito de frango, R$10,98. Hambúrguer Perdigão, R$13,98. Tequitos, R$17,98. Papel familiar com 16 rolos, R$13,98. Invicto ou Amacitel, 1,6 quilos, 8,98. Rede Economia, economia é aqui. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Leonardo Salles atualizando a situação do trânsito às 8h46. Alô, Léo. Alô, Clóvis, motorista que está seguindo pela Avenida Brasil. Atenção, teve um acidente envolvendo dois carros ali na altura de Realengo, como a Tupi vem informando, ocupando duas faixas no sentido Zona Oeste. Para quem está seguindo pela linha amarela, mais cedo tinha fogo ali numa lateral da linha amarela, próximo a Bom Sucesso, estava atrapalhando um pouco o motorista, né? Era fogo em lixo. De qualquer maneira, é fora da linha amarela, o motorista não vai perdendo tanto tempo. Teve um acidente com dois carros no sentido Barra, mas foi na altura do túnel da Covanca. Ainda tem lentidão na região, o motorista deve ter paciência. Já pensou em preparar suas receitas favoritas de forma rápida, prática e sem óleo? Com a Air Fryer Mondial é possível. A Mondial tem o modelo perfeito para você. Mondial, a escolha inteligente. Já, já. Outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Muito bem, falando em trânsito, o Jorge é o ouvinte repórter, ele está na linha vermelha. O Marcelo é o ouvinte repórter Tupi, ele está no viaduto Ana Nery. E o Ivo é taxista, está na Avenida Rei Pelé, ouvinte repórter comunicando. Bom dia, Clóvis Monteiro, aqui é Jorge Tagarro, taxista. Linha vermelha, sentido Baixada Fluminense. O trânsito está maré, Clóvis Monteiro. Agora, sentido contrário, sentido centro, sentido Zona Sul, o trânsito está jacaré, Clóvis Monteiro. Clóvis Monteiro, já tem um examezinho que eu faço contato contigo, hein? Isso. É, com a Tupi, Clóvis Monteiro, meu motivador, pessoa que me motiva todos os dias pela manhã. Ah, que bom. E você vai continuar, hein? 10 da manhã, segunda-feira, quero você rente que nem pão quente. Vamos a outro ponto da cidade. Tupi! Bom dia, Clóvis Monteiro. É, Marcelo Monteiro do Caxambi. Acabei de passar pelo viaduto Ana Nery, Maré. Tô na... Passei agora pela Prefeito Olímpio de Melo, sentido Avenida Brasil, Maré. Agora já estou na Avenida Brasil. É, até o momento tudo tranquilo também. É, Clóvis, tem certeza que você vai mudar de horário? Você vai para as 10? Pô, vamos sentir falta aí da... Vamos sentir falta de você aí de 8 às 10, o horário que a gente está se deslocando para a empresa, é o horário que eu ouço todos os dias. Um abraço, Clóvis. Ótima terça-feira. Tamo junto. Valeu, valeu, Marcelo. Mas olha só, o pessoal das 10 horas também vai sentir falta da Isabelle. Isso faz parte. Depois, aos pouquinhos, a gente vai conquistando essa gente, essa faixa de horário aí. Tem mais um ouvinte? Vamos lá. Clóvis Monteiro, bom dia. Quem tá falando aqui é o Ivo, taxista, morador de Quintino, flamenguista. Ó, o trânsito aqui pela Rei Pelé, tudo jacaré, jacaré. Clóvis Monteiro, hoje quem eu pegar com a camisa do Mengão. Que isso? E disser que a Rádio Tupi, o programa do Clóvis Monteiro, é o melhor do Rio de Janeiro, não vai pagar meu táxi, vai ser de graça. Bom dia. Boa essa, boa essa. Qual é a sua placa? Fala aí a placa, senão a gente não identifica o táxi. Obrigado, Ivo. Olha aqui, gente, ó, o 20 Rodrigo mandou o seguinte aqui: Clóvis, até na goleada o Vasco é vice. Falei ou pensei? Ah, porque o Vasco agora recentemente meteu 6-0 no Santos, né? Era uma grande goleada do campeonato. Agora o Flamengo superou com 8-0. É o Rodrigo Magaldi de Jaraguá do Sul. É, obrigado, meu amigo. Brasil todo ligado na Super Rádio Tupi. 8h49, mudando de assunto. Saúde, homens e mulheres atentos. Bom dia, Roberto Nazário. Bom dia, Cláudio Monteiro. Bom dia, família do Pi. Homens e mulheres atentos, porque a gente tem aqui exatamente o caminho, a solução e a melhor opção para que você tenha qualidade de vida com muito mais segurança, com muito mais tranquilidade. E é exatamente esse o papel do Power Pulse, que trata-se de um suplemento alimentar, gente. Pode ser para homem, pode ser para mulher. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral e vai te ajudar no seu dia a dia, a te dar mais disposição, mais energia, inclusive para você praticar atividade física e de maneira absolutamente recomendada pela medicina. Gente, é uma pastilha mastigável que você deve usar uma vez por dia. O nome é Power Pulse, indicado para homens e mulheres adultos. Pergunta da ouvinte Elaine da Gamboa. Ah, agora me lembrei do doutor Carlos, hoje, viu? Eu lembrei, doutor Carlos, todo dia, né? Quando tava fazendo um programa, o aniversariante da Gamboa. Da Gamboa, não é? Na Pavuna. Não é da Gamboa? Na Pavuna. Eu jurava que era da Gamboa. Não, é na Pavuna. Tá bom, ô meu Deus. Elaine, da Gamboa. Como o Paulo Pulse é usado? Pastilha mastigável? Sim, já respondi. Queria entender a praticidade do produto. Bom, explica aí a parte que eu não expliquei, por favor, ô Nazário. A praticidade é que ele tem na sua composição exatamente aquilo que você precisa diariamente para o seu uso, né? Então tem, por exemplo, fenogrego, arginina, taurina e boro. Isso vai te ajudar a te dar mais disposição, muito mais energia, colocar a sua taxa de testosterona no seu devido lugar. E claro, 100% natural, não tem contraindicação e não tem efeito colateral, o que quer dizer que não vai alterar a sua saúde cardiovascular. Então você colocou a pastilha na boca, mastigou a pastilha e... Que isso, garoto? Bom, vamos lá. Mais um ouvinte é de Santa Teresa, Márcia, 45 anos. Diz que o estresse e a ansiedade diminuíram. Consegue dormir melhor. Ela está usando o Power Pulse. Complexo de vitamina B que tem na sua composição. Tem a vitamina C que fortalece a imunidade. E também tem exatamente esses componentes que eu acabei de falar, que vai te dar mais energia, mais concentração, vai te dar uma noite de sono reparadora muito melhor, que exatamente ajuda na questão da produção da testosterona. Uhum. Promoção! Promoção imperdível. A gente está aqui mais uma vez para poder te oferecer esse produto que vai revolucionar a sua vida. 0800-787-4040, com 70% de desconto, você vai levar de presente um kit de sedução e uma caixa de som JBL. E olha só, promoção exclusiva é a seguinte: se você não tiver cartão, você pode comprar no boleto, a primeira só para daqui a 45 dias, mas tem que ligar agora, 0800-787-4040. 0800-787-4040. Em vez de você ficar por aí, fique aqui, tá na melhor. Super Rádio do Pi. Ai, ai, olha aqui, ó. Ainda falta 4 gols e o menino quer que toque o 8º depois dele. Isso é complicado, né? Vamos lá, Flamengo da aula de futebol no Maracanã. Viram do Ipiranga, classe da Geraldo Leite. Olá, Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi. Vimos ontem no Maracanã um verdadeiro e autêntico show de bola. O Flamengo teve a mais fantástica atuação do ano, com todos os jogadores exibindo um futebol de alto nível e também não só no aspecto individual, mas também no coletivo. O Flamengo foi preponderante e amassou o time do Vitória. Foram 8 gols marcados e fora o baile. Mas olha, o Flamengo respeitou o time do Vitória, não em nenhum momento deu exibição de malabarismo de jogadores, de jogadas de letra, de efeito, respeitou o adversário e jogou sempre buscando o gol. O Vitória também merece um registro de que não deu pontapé em nenhum momento, respeitando a superioridade do Flamengo. No final, sobrou para o técnico. Fábio Carilli foi demitido já no início dessa madrugada, depois dos 8-0 para o Flamengo. E a atuação do time foi realmente notável, com destaque para as atuações individuais do Arrascaeta, mais uma vez, do Pedro, que fez 3 gols, um deles aplicando um elástico no adversário à moda Romário, e depois uma cavadinha espetacular. E também para o ponta esquerda Samuel Lino, recente contratação do Flamengo, que está mostrando incrível capacidade de drible e também de passes e finalização. Olha, jogador para ser visto para a seleção brasileira muito em breve. Flamengo 8-0. Que tal a gente ouvir com o penidaço o 8º gol que coroou a grande vitória? Solta aí, Thiago. Preparado, Bruno Henrique. No dia 25 de agosto de 2025, às 10h35, ele pode fazer o gol que estabelece a maior goleada na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos em todos os tempos. É pênalti, se fizer é 8-0, é a maior goleada. Bruno Henrique pra bola, prepara a cobrança, capricha garotão, capricha pro meio, meu Deus, te abençoe, faz o gol, apontou, atirou, guardou. Beleza, Geraldo. Agora vamos em frente, que eu tô apertado de postura aqui. A seleção brasileira, vamos lá. É, Clóvis Monteiro, Ancelotti convocou a seleção brasileira para os jogos contra o Chile e Bolívia. Os dois últimos jogos do Brasil nas eliminatórias, o Brasil já está classificado. E o Ancelotti faz experiências, ele quer ver novos jogadores para tentar encontrar a sua seleção ideal. Ainda está no processo de conhecimento dos jogadores da seleção brasileira. E fez 9 alterações em relação à sua última lista. Neymar ainda não foi convocado. Neymar teve nova lesão no final da última semana e só será chamado, disse o técnico Ancelotti, quando atingir o auge da sua forma física. E olha, tá longe disso. A maior aposta nessa convocação é em Lucas Paquetá, que foi absolvido de uma acusação de envolvimento com apostas esportivas e voltou a jogar bem pelo seu clube na Inglaterra. Foi convocado para a seleção para ser, quem sabe, o camisa 10 tão desejado. Agora, Ancelotti já tem problemas, porque Joelinton, convocado para o meio-campo, e Alexandre, lateral esquerdo do Flamengo, os dois se lesionaram em jogos de suas equipes ontem, depois da convocação. E talvez o técnico seja obrigado a substituí-los, o que para nós é corriqueiro, mas para o Ancelotti deve ser uma experiência desagradável. Além do que, terá que jogar na altitude de El Alto, lá na Bolívia, no último jogo que vai ser disputado no dia 9. Deve ser uma experiência desagradável. Além do que, terá que jogar na altitude de El Alto, lá na Bolívia, no último jogo que vai ser disputado no dia 9. Outras apostas boas do técnico são o centroavante Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e a volta de Luiz Henrique, ex-Botafogo e que está no Zenit da Rússia. Grande abraço, Clóvis! Amanhã eu volto para deixar você na cara do gol. Obrigado. Vem aí as notícias, voltamos já já. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Sentinelas da Tupi. Terça-feira, 26 de agosto. Na frente, Valéria Marques. Polícia Civil faz mega operação contra a expansão do Comando Vermelho no Rio.